Então é isso aí, galera. Vamos começar mais um Tanoyan Podocasto. Hoje aqui com o poder fantástico da Interwebs. Enquanto a gente ainda tem internet sem fast lanes ou lanes no Brasil, né? Porque depois que aprovar nos Estados Unidos já era Brasil também, né? Tá ligado que o plano da Twitch vai custar tipo uns R$180 e pá, né? Não. Mas, vai enfim, ter plano da Twitch. É, claro, filho. Ué, capitalismo, né, mano? Capitalismo selvagem, é isso aí. Se você não gostou, se foda você, tá ligado? Porque... É. Danos, né? É, tipo isso mesmo. Falou, é quem valeu. Pague, né? É. Meu nome é Herreiro, eu sou o apresentador de vocês hoje. Eu acho que dessa vez o host não vai zicar tanto, porque eu tô num outro TS e tal. Uma conexão um pouquinho mais direta, eu acho que não deve dar problema. Aquele não. TS da última vez foi... Não, então, aí é bizarro que os dois estão em São Paulo. Aí, tipo, fico, dude, sério, tipo, uma linha pra São Paulo tá zoada, a outra não, né? Mas é, vamos streamar no Facebook, é isso aí mesmo, vamos streamar no Facebook. Ah, o Hugo tem máquina pra fazer uma double streaming aqui, hein? Na verdade, tem um cliente que faz isso, mas enfim, não veio ao caso. Tem, mas é. Estamos aqui hoje com o nosso fantástico co-host, o incrível Paulo Nobu Ematsu, o homem do trigger do Brasil. E aí, galera, boa noite, sejam todos bem-vindos. E hoje o João vai contar o jogo perfeito dele pra gente. E a gente vai regiar em cima. Ai, eu tô vendo. Que a gente primeira, veio pra isso hoje. A primeira coisa que eu vejo de manhã é você triggerando no celular, mas enfim. Vou desconectar. Salve o Turu! O Turu! Estamos aqui hoje também com o nosso segundo co-host, o rei do Idol Master, o verdadeiro guru dos MMOs mundiais. Eu tenho um título pra ele. Ah? O empreendedor do Mercado Livre agora. Ah, empreendedor. Não, pra mim era guru do Mercado Livre, então é isso aí. É, guru do Mercado Livre. O maior vendedor de waifu de PVC da América. Waifu de PVC? Rapaz, eu vou falar, viu? Esse vendedor de respeito, cara. Boa noite pra todo mundo aí. PVC, meu Deus. E temos aqui hoje, nós temos com um especial Tanoyaki, nós temos o nosso querido amigo Aki. Seja bem-vindo, Aki. Oi, special! Olha, velho. Bom, voltei, gente. Depois de um tempo aí, meio sumido por causa das estáticas e tal, mas agora a gente tá aí firme e forte aí pra trocar uma ideia aí. Estamos aí. O Aki é edição de colecionador aqui. O Aki é Collector's Edition. Então vamos falar sobre o quê? Então, galera? PVC. Então, a gente tava aí triggerando no nosso Telegram. Quem sabe a gente não faz daqui pra frente um grupo do Telegram pra outras pessoas, né? Entrar e triggerar junto com a gente? É. Né? Vai ser The Trigger em versão Tanoyan? É, pra ser o um bagulho em grupo, né? Porque em grupo é mais gostoso. Vamos falar de Tokyo Ghoul e ficar todo mundo pistolado. É, então, hoje a gente vai falar sobre... Vocês não querem começar com anime? Animes? É, então, hoje a gente tinha o Aki aí, falando de umas coisas de anime, fazendo análise dele. E também a nossa discussão aí sobre MMOs. Então, por onde vocês quiserem começar. Animos primeiro, porque é um pouquinho mais curto. Pode ser. Eu vou, no caso, vou começar com... Eu acho legal a gente começar a voltar a falar sobre uma parte de avaliação. Vocês estão acompanhando o Inuyashiki? Eu. Não. Eu tô. Ah, é o único, é o Nobuchi, então. Eu tô 10 anos atrasado, lembra? Peraí que eu tô com medo. É, mas o Netju tá em ordem, Netju, né? Netju tá todo dia ali, cara. Vai chegar o dia, vai chegar o dia pra gente falar dele, tudo bem. O dia a gente chega ali. Eu não vi nem o segundo, isso aí. Bom, vamos lá. Em relação, como faz muito tempo que a gente não fala sobre o Inuyashiki, então vou pegar aqui mais ou menos como que é o Inuyashiki, qual que é o enredo dele, no caso, dar um breve resumo pra gente poder chegar no ponto que a gente tá hoje no episódio 7, se não me engano foi o último 7. Episódio. Isso. Peraí que nós falamos de anime, então tem que ter o Consider the Following ali, manda bala. Por favor, Nanachi. Ah, vamos só fazer um resumo rapidinho. Inuyashiki conta de uma história de um... Eu acho que não é tão focado tanto no senhor idoso, mas sim é um jovem e um idoso que tem uma ideologia diferente em relação à vida, né? E que eles se envolvem num acidente com alienígenas e que acaba que eles acabam morrendo, vamos dizer assim. Ele é explodido, né? Eles são transformados em, tipo, É um robô. Um robô. É um robô. Né? Porque eles têm ainda pedaços de gente. Você já viu que esse tema hoje foi complicado no Telegram também, né? Mas tudo bem. Não sei, porque eu comecei no trigger do MMO e aí eu, tipo assim, ignorei o Telegram por 5 horas, daí eu voltei e você tá falando de outra coisa, então. Aí já era. Aí perdeu o fio da meada. Aí, bom, a história em si praticamente envolve bastante em relação ao... No começo fala bastante, né, do drama do senhor de idade, né, das coisas, no caso, até se emociona com ele, né. Mas estamos agora focando bastante na questão da dramaturgia do jovem agora, né, do jovem tendo o seu problema, no caso, ou a parte ali de ter um, como que é inconsequente, né, praticamente, né? E ele depois aprender a pagar a essa questão, né? Ele, essa parte que a gente tá nessa parte, né? De que ele fez as cagadas dele e agora ele tá pagando, tipo, de pouco a pouco. Uhum. E ele tá no momento agora que, vamos dizer assim, que ele tá querendo pagar pelos pecados que ele fez. Uhum. Sim, sim. Só que eu não sei, cara. É uma coisa que eu acho legal no anime, né? No último episódio ele apresentou. Ele tá fazendo a mesma coisa que o velhinho já fez desde o começo, praticamente, né? É, meio que salvar as pessoas que estejam no estado terminal. Uhum. Eu acho legal essa parte dessa mesma ideia. Ele fala que ele vai tentar salvar a mesma quantidade de pessoas que ele matou do que ele tentar esperar. Mas aí eu fico pensando, mas será que isso... É o suficiente pra ele se arrepender? Esse realmente é o valor? Que ele tá fazendo aquilo ali não pelo arrependimento, mas ele fez aquilo ali pela uma pessoa, né? Praticamente, ele não fez por arrependimento. Então, não sei se isso realmente seria uma forma de ele conseguir pagar por isso. De certa forma, né? É que assim, cara, quando você faz uma cagada e você tem que pagar por isso, você tem várias formas, né? No caso dele, como ele falou mesmo, ser preso não adianta nada, né? Porque ele é um robô, velho. Na teoria ele é imortal, entendeu? Não faz diferença. E ele vai sair de lá a hora que ele quiser, entendeu? Isso. O que ele poderia fazer pra pagar, se remediar, né? Isso, pra remediar pra sociedade, por exemplo. A questão é que ele poderia fazer isso, só que isso aí pra ficar legal, não adianta ele próprio só fazer, né? Tem que ser uma negociação entre ele e a organização que tá atual, né? Tipo, por exemplo, com o governo, né? Essa é a parte interessante, né? Porque a gente não tem esse tipo de ideia na nossa sociedade, porque não existe alguém que vai viver pra sempre, entendeu? Até porque se você tem uma pessoa que vai viver pra sempre, ou que em teoria você não consegue matar ela, como é que você vai punir ela? Não tem como você punir ela. Não, ela não tem. Você não sabe nem como punir ela, entendeu? Sei lá, mandar ela pro espaço e deixar ela vagando. Aí, uma boa. O que alguns autores brincam com esses tipos de personagens é que a imortalidade é o preço que eles vão pagar. Ah, entendi. Então, por exemplo, você vê os elfos do Senhor dos Anéis, e quando a Arwen tenta se envolve com o Aragorn, o pai dela, ele fala, você vai pagar o preço de ver as pessoas que você ama morrerem. E você vai sofrer por ver algumas coisas passarem e você não, né? Então você tem que lidar com aquela perda. Eu tenho uma questão em relação a isso, em relação a esse personagem jovem, que eu não lembro o nome dele. O Shishiro. Shishiro alguma coisa. Shishiro Yagami, não vou lembrar agora, é Shishiro alguma coisa. Enfim, eu não sei se foi uma falha do anime em si, ou se eles tinham isso, essa intenção. Mas agora mostrando ele supostamente se arrependendo, não passa essa sensação, pelo menos pra mim, de que ele tá arrependido. Não, porque até agora ele foi sempre muito frio. Aí, beleza, agora ele tá chorando pela mãe dele, chorando por não sei o que, mas... Eu acho que... Não sei se eles deveriam ter forçado um pouco mais de empatia de alguma outra forma. Porque do jeito que tá por enquanto... Essa é a ideia mesmo. Você fala assim... não, mesmo você colocando ele nessas situações, o público não tem empatia por ele por causa das coisas que ele fez antes, entendeu? Isso. É, é que eu não tô assistindo. Essa seja a ideia, entendeu? Mas é que é justificável ele até chorar pela mãe dele, porque até no começo ele fala... Ele fala, só as pessoas que ele conhece. Isso, só as pessoas que ele conhece que ele sente alguma coisa, tá ligado? Que ele tem. Então, tipo, meio que justificável ele chorar e ter aquele sofrimento mesmo quando acontece o fato com a mãe dele, né? Então, que muito personagem que tem esse tipo de perfil e chora, mas ele chora com aquela cara que ele não tá sentindo nada, mas ele tá chorando. Mas eu não assisti, então eu não sei, mas tem... Mas ele não causa empatia. É estranho você ter empatia pelo cara. Ele é muito... Assim, o perfil dele é muito de psicopata, sabe? Exato, Ele... Um sociopata, na verdade, né? O mais engraçado que, assim, a gente não conhece uma mente de uma pessoa pra chegar nesse ponto e saber, né? Como lidar com esse tipo de coisa ou ter esse tipo de gente raciocina. Mas ele falou que ele teve essa... Começou a ter essa ascensão de ver alguma coisa com morte quando ele viu uma morte, tá ligado? Perto dele. E que ele viu uma luz, assim, tipo, meio que... Fez um trigger, vamos dizer assim. Eu já ouvi falar relatos, é assim, que eu não assisto seriado americano. Mas um amigo meu tava falando que tava assistindo um... Acho que é Mindhunter. Mindhunter, sim. Ele fala que... Ele tava me explicando sobre essas questões dos psicopatas, parece, que tem que ter um fator pra trigar. Pra, gatilho. Tipo, um gatilho que faça a pessoa agir daquele modo. Então, tipo, é uma coisa até besta, dependendo, mas, tipo, ativa a ascensão nesse ponto, cara. Algumas vezes o ser humano é assim, né? Mas não pra matar, né? Mas pra outros tipos de coisa, cara. Mas isso não é suficiente. Não basta a pessoa ter, assim, um prazer pra olhar aquilo, porque eu conheci pessoa que tinha prazer em ver foto de gente morta. E mesmo assim, a pessoa não mataria alguém. Então, tipo, Não, mas não é bem prazer uma questão deles de morte, eu acho. Porque o Mindhunters, ele trata das primeiras pesquisas do FBI sobre serial killers. Porque eles queriam saber como que eles vão prevenir algo que eles não desconhecem, entendeu? Porque a ideia é que, tipo, o padrão de motivação de crimes não tava batendo em mais nada, né? Então, como que alguma coisa dessa tava funcionando? Mas, então, era muito novo, mas eu não acho que a morte pra eles é uma questão de prazer, mas é uma questão de... Porque todo serial killer, ele tem a simbolização da morte, né? Então, os assassinos que eles mostram, um decepa as cabeças e tem sexo com as cabeças, né? E por aí vai. O outro tem um sapato e por aí vai. Então, não é a morte per se, né? O que a morte simboliza pra eles. Então, acho que tá bem longe do que é como a gente vê só morrer ou só matar, né? Tem um... Esse seriado é muito interessante, já, que porra, é bom pra caralho, velho. Tem um lado emocional por trás disso, então, porque, além da questão, Tipo, tem trocentas mil teorias aí, você vai procurar pra saber, tipo, o que que começa um seriado. Minha mãe era louca com esses livros, mano. Minha mãe chegava, tipo assim, mentes perigosas. Identifique a mente de um psicopata. Fala, mãe, por favor, né? Mas, mamãe? Que você tá vendo? Eles dividem certos traços. A preocupação da mãe com a filha. Olha, né, mano? Claro, né, velho? Meu filho fica vendo um monte de loli aí, cara. Pode ser psicopata, cara. Deixa eu analisar. Ele fica fazendo nha, nha, né? Ele fica imitando o Bob Esponja na frente do espelho. A sua mãe deve ter entrado em umas crises fodas, mas... My God! Eu assistiria. Eu não conheço esse personagem do Inuyasha, mas acho que daria uma base interessante, porque como eles tratam as mortes... Tipo, as melhores coisas do seriado são as entrevistas com esses assassinos. E esses assassinos existiram mesmo, né? Você pega as entrevistas de verdade no YouTube, mano. Muito pesado, velho. No YouTube. Muito pesado. Eu acho que, inclusive, tem uma... Tem um lá que parece o Hugo. Ah, não, sou eu. Eita, na verdade, é que eu revivi, né? Renasço tem várias vezes. Mas tem um que parece o Hugo, mano. Ah, que linda. Ave Fênix! Não sei se vocês notaram na sim, mas nós temos um personagem novo ali, ó. Eu tô vendo o Aki. Eu tô vendo. É a Nanaki. É a Nanaki. É a Nanaki. Quando apareceu o Dujão, eu vou ter medo. Consider the following. O João não tem fotos que dá pra trollar a cara dele. Quer dizer, tem uma que eu tenho aqui, mas... Tem, a gente acha. Parece o Hugo. Cara, eu sou mimetizado por um monte de grupo, cara. Eu até gosto, cara. Tem uma... Jesus, eu... é o fetiche. Cara, eu tenho, cara. Vaca é psicopata de memes, tá ligado? É o primeiro memeopata. É memeopata. Eu tenho um meme, cara, até inclusive com do lado do pai de família, cara. Mano, o bagulho é muito da hora, velho. Meu Deus, Zac. Sim. Caralho. Mas até então o Inuyasha então tá compensando, né? Sim, e cara, ele tá segurando bastante. Ele tem essa parte de crítica social que eu gosto bastante, né? Ele realmente é um seinen mesmo, faz com que você pense na questão. Sim. Uma coisa que eu não gosto, quer dizer, né? Eu acho que o enredo tá indo e tal, mas eu queria que entrasse mais sobre o velhinho, mas o velhinho não tem muito o que falar com ele, né? Ele tá mais na parte mais cômica agora. Tá mais parte da trama. Acho que tá puxando mais pro moleque, é isso mesmo? Tá mais puxando pro moleque agora o anime, né? Mas vamos ver, né? Isso aí é até metade, né? Porque no começo apresentou um pouco a história do velho, mas aí começou a seguir mais a história do moleque ali, focando mais no moleque, né? Ah, legal. Por enquanto, né? Por enquanto é mais pro moleque mesmo, mas é porque ele tem mais história pra se desenvolver. O velho não tem tanto mesmo, eu não vejo assim como um... Tá aqui episódio esse já? Já tá no sétimo. Sétimo. Ele vai ter o quê? 12? O velhinho eu acho que ele é muito... Fala, ele é lawful good, tá ligado? Feelings, né? Ele é muito lawful good, sabe? Ele é um cara assim, ele quer ser bom por ser bom, mas eu acho que ele ainda não percebeu que ele fez coisas horríveis também até agora, né? Ele fez. Ele fez durante já a história ou antes da história? Não, durante a história. Durante ele faz a coisas, história. Tipo, cabulosas, tá ligado? Na boa, você... velho, o que ele fez, eu fiquei pensando comigo, cara, será que isso é justiça mesmo, mano? Mas justiça então. É uma linha muito tênue, né, mano? É, cara, justiça... Então. É assim, justiça é pra cada um, velho. Cada um aceita de uma forma, tá ligado? É que nem, por exemplo, é uma coisa que eu acho engraçado. Muita gente fala que, tipo, eu acho da hora, deveria ter, como que é, punição de morte, né? Uhum. Ah, que deveria ter punição de morte. Sentença de morte. Mas, mano, se o cara se suicida, a pessoa fica puta falando assim, não, velho, essa porra deveria ter ficado ter vivo. Sofrido, né? Deveria ter sofrido. Ué, caralho, como assim, velho? Ele já teve a punição que vocês sempre estão pedindo, tá ligado? É uma coisa muito contrária. Mas é na verdade, pra eles, assim, não, eu quero ter... A sensação do prazer. É, eu quero ser aquele que decide se ele morre ou não. Não, ele não pode decidir isso, né, papai? A gente vai ter que chamar o Cortella aqui no programa, porque tá muito complicado essa parte. Mas não, por exemplo, o... Precisa alguém mais forte aí. Eu lembro que eu preparei uma aula uma vez, porque no Rio de Janeiro, não sei se vocês lembram, tava tendo uma onda de justiceiros lá. Ah, lembro. Que eles lembro. Prenderam o moleque pelado no poste. No poste. Desceram o cacete nele e tal. E aí uma médica foi lá e salvou o cara, né? Tirou o moleque de lá, né? E aí levantou uma puta discussão do tipo... E aí, é justiça eu sair dando tapa na cara dos outros? Ou leva ele pra polícia, sei lá o quê, né? É, deixaram ele pelado, Léo. Né? Cara, é que assim, eu penso assim, ó... Polícia, no caso, foi uma coisa discutida entre a sociedade aceita. E o sistema penitenciário, pode ser que as pessoas, a maioria, não aceite, mas isso aí já tá empregado, velho. É, não tem o que fazer. Que e isso aí também, no caso, é a justiça aceita pra todos. Agora tem um cara aí, justiceiro, sai matando os outros aí, no caso, porque o cara fez errado. Infelizmente, ele não vai ser herói, velho. É, então tem muita discussão nisso. Mas é aquele bagulho que o Batman, a famosa citação do Batman, que é ou você morre cedo, ou você morre cedo herói, negócio assim, ou você vive se você ser vilão, né? Então, tipo, é muito tênue, é muito, muito nublado essa parte. Mas é legal você falar, porque eu até convidei um amigo aqui pra streaming, e ele queria umas indicações novas de anime, e falei, aparece no podcast. É, pode aparecer, velho. E aí o Niashi, acho que ele vai curtir. Ele curte umas cenas de luta aí. Vamos ver se o Léo anima pra assistir isso aí também. Ah, cara, vale a pena, velho. Dessa temporada, se é uma coisa que o cara tá procurando um seinen da vida, vale a pena. Seinen é bom. Esse seinen é bom. Tem uma boa crítica social. É. Só não acho que é melhor que que no Notabi. Eu acho que no Notabi tem assunto mais, assim, pra trocar ideias pra essas questões. Esse aí porque eu quero assistir também. Cada episódio, tipo, tem alguma crítica social legal, assim, pra pra abordar. Isso que eu gosto. Porque no Notabi ele é um pouco mais dinâmico nesse ponto. Uhum. Mais dinâmico. E, bom, o Aki tinha separou algumas coisas interessantes que tá acontecendo no mundo dos animes aí pra passar, cara, pra todo mundo. Cara, cara, antes de tudo, velho, a notícia... É. Tem a notícia... Mais nossa. Importante de todas. Essa daí eu vou deixar pro... pro meu Hero. Deus, cara. Eu vou deixar pro Hero, tio. É, bota. Véi, nós vamos ter Motherfucking Season 2. Do Meiren Abyss. Rapaz, mano. Cara, finalmente, tipo, teve gente que tava assim, ah, talvez não tenha, não anunciaram. Eu achei que aí... ia ter, cara, eu fiquei não. Eles falaram que vai continuar o projeto, nem que seja OVA, cara, continue essa porra. É muito bom, nem que seja... Eu tinha certeza que ia ter, mano. Tem um porém, pessoal. Diga. Não tem material suficiente pra uma segunda temporada que eu tava vendo. Eu concordo, a Ariko, ela não é boa o suficiente pra... Ela... É, no caso, eles vão não ter que adiantar... Material. Não esse material, não esse material. É, não era esse material. Não era esse material que ele tava... É, eu também tava não pensando nesse material. Mas, é... João. Atualmente eles não... Ai, cara, Baca. Como eu tenho saudade do... Ah, esqueci o nome dela Sagiri? Agora, do Eromanga... É, Nagiri, saudade. Sagiri-chan. É, Sagiri-chan. Bom, diga-se passagem, quem não assistiu Meiren Abyss, assista, pelo amor de Deus, né? Exato. Eu tenho que assistir ainda, velho. Pelo amor... Nossa, Aki. Eu tenho que assistir. Porra, Aki. Mas, é, eu preciso, ah, até, eu preciso até mostrar uma imagem ali, cara, que é bem pertinente ao, a nós aqui, tá ligado? Não só o Nanaki. Né? Nós temos ali uma imagem que realmente é pertinente ao Meiren Abyss. Não apareceu aqui ainda, mas... É, não, relaxa, vai aparecer. O Aki tava falando que não tem material no mangá, é isso. Que animais são legais. Ah, vai se fuder. Cara, mano, a Nath bateu no meu coração, foda, velho. Ai, caralho. Que esse CCP, velho? Puta, eu tenho esse programa até hoje, velho. Eu assisto por ele, eu gosto. Hã? A camiseta. CCP. Não, mas na verdade é a camiseta do Paulo, né, claro. Não dou nem nada, acho que é isso. É, mas é porque tem um conjunto de codecs chamado Combined Community Codec Pack, que é CCCP. Os caras de sacanagem colocaram esse nome, entendeu? Isso. Sim. Aí você usa pra assistir desenho, tipo, ele tem o Media Player, um monte de coisa nele. Sim, cara, ele é levinho, velho, é uma maravilha. Exatamente. É, cara, o Paulo eu sei que foi total fios, né, velho? Ó, cara, assim. Bom, na verdade, todo mundo que curtiu, acho que desde o começo essa porra, né? Mas o Hugo cantou a bola pra gente e falou assim, isso aí vai ser bom. E o João pirou no mangá, eu não fui atrás do mangá, que eu não quero sofrer antecipado. O João foi assim, tá ligado? Eu virei pro João e falei, cara, você terminou assim, negócio do mangá, ele falou assim, mano, olha o mangá, pelo amor de Deus. Aí ele, passa o link, pronto, velho. Aí ele ficou igual eu. Agora nossa. Essa porra sai, a gente fica igual uns retardados correndo. No mesmo dia, eu acabei tudo. Exato, o meu também foi no segundo episódio do anime, eu falei assim, não aguento. Quero ver tudo, tá ligado? Eu procurei o mangá. Vai, eu achei que já tinha acabado o mangá, mas não tinha acabado, então... Não. Mas é uma baita notícia, né? Pra dar o ânimo. E sim, logo, sim. Logo depois, a semana que anunciaram já a data de Boku no Hero 3, então, sim. Season 3, então... Exato. É pra já sim, começar exato. 2018 daquele jeito, né? Cara, 2018 tem bastante continuações, inclusive, velho. Se você reparar, velho, eu acho que é o ano das descontinuações, velho. Dá sim, vai ter bastante eleger, coisa. Velho. Mas tem, tem. Deixa eu botar aqui pauta. Aqui. Deixa eu botar pauta aqui. Pauta 2018. Ano das continuações. Das continuações. Tem parte 1, parte 2, por favor. Tem também. Vai vir o da. Aquele que a gente tá esperando também, que é o Violet Evergarden. Ah, é, velho. Violet Evergarden. Ah, é aquele da menina que escreve as cartas. Essa mesmo. Véio. Jesus, eu quero tanto ver isso, mano. Aquilo ali é um sim. Tesão de anime. Não é, não. Faz tempo que você não trailer disso aí, não é? Faz um projeto mais de um ano e meio, mas... É. Ah, mano, porque eu acho que eu vi, olha mas... Olha o cabelo dessa mulher, velho. Essa mulher é linda, mano. Ela é linda. Olha esse cabelo balançando, mano. Eu acho que na outra vida o Nobuchi era um cabelo... Nossa, é verdade. Agora eu lembrei. É, eu tive agora a cena. Você lembrou só de olhar, né? Cara, você lembrou, cara, que esse anime é lindo demais, velho. É louco, mano. E essa mão mecânica dela, Jesus, mano, até arrepia. Aí começou. O negócio do Paulo é mão mecânica, velho. Vamos cara, eu só tenho medo, na mão mecânica. Eu só tenho medo disso, porque o último anime que eu achei tão bonito, mas tão bonito que quando eu assisti eu me arrependi tanto, que foi o Guilty Crown. Então. eu tenho um pesadelo assim, em relação a essa questão do anime ser muito e realmente, bonito. Né? Inclusive o Aki falou, né? Vai ter um. Como é que é o nome? Beatless, não? Beatless, é isso. Inclusive já vou aproveitar e emendar, já que a gente. Já emenda, já vou cortar isso. O trailer, porque não vou spoiler pra não soltar. Já foi até um meio que intencional, né? Já falar exato. Assim, meter um Beat Ground ali pra poder noticiar. opa, né? Aproveitar, né? Então, pessoal, uma notícia legal que vai ser no site oficial, chamado Beatless. É a adaptação do Light Novel, que é do design original do Guilty Crown. O cara vai fazer a ilustração dos desenhos, com o diretor do Fullmetal Alchemist. Deixa eu ver aqui, o roteiro vai ser adaptado pelo cara do Rewrite Aramanga 66. Sinceramente, eu achei horrível o Rewrite, então o cara não é bom. Mas o cara tem o Blade S, então é bom, pelo menos. Eu vi o trailer, é um trailer de um minuto, vou ver se eu passo aqui. No caso, já tá passando, já? Já tá passando. Ah, já tá passando. Cara, aqui, assim, o aqui design... é fashion, né, velho? Aqui eu sou verdadeiro o rei do baiter, velho. Master baiter. Bora lá. o anime, assim, é a mãe dele. Eu achei, assim, uma premissa bem básica, que é ele falar sobre uma... de um futuro onde tem humanoides com inteligências artificiais que ultrapassam os humanos. Já tô assistindo. Aí, óbvio. E gira em torno de um garoto que tem um encontro com destino com um androide de combate com características únicas. E a partir daí, sua vida Showbiz. Muda pra sempre. É Showbiz. Não. Isso é um harem, velho. Isso é um harem. É um harem de androide. Vai rolar um harem aí. Olha a cara dele, mano. Olha a cara do protagonista, mano. Tica a cara do moleque coitado. Sabe quem ele lembra? O Shinji, velho. Não. O cara do Feige. Esqueci o cara do Feige. Como que é o nome dele, velho? O do Feige Stay Night? Ah. É, Shiro. Me lembra do Shiro, cara. Mas, mano, eu... Cara, é bem básico. A menina vai chegar nele e falar que tá afim dele. Ele, mas que é isso? Não sei o que. Ele vai ficar nesse negócio até o último episódio. Tinha que fazer um programa de harém também aqui. Nossa, velho, harém, velho. Não dá, velho. Eu não consigo aguentar esse tipo de anime, velho. Não dá pra assistir hoje em dia mais. A única coisa com ar que eu tenho jogado é o Aran do League e já era, velho. Isso aí. Meu Deus, não. Nossa, eu tô com isso. Acho que, assim, o harém é legal a partir do momento que você tem uma comédia ali. Mas se for só o harém focado, a partir do momento que é hentai. Não rola. O foda é que tem que ser uma comédia muito boa, né? Porque fica reciclando piada é foda, sabe? Aquele negócio que a piada não muda. A piada não muda é sempre, opa, a saia subiu. Assim, tem umas coisas que se você souber reciclar legal, você consegue ficar fazer com que seja divertido. Mas reciclar de uma modo inteligente, tá ligado? Sim. E Motosairo aí? Não, eu acho que o Blend S tem esse fórmula. Assim, eu falei com a crítica mesmo, porque o Imoto não é, já começa ruim. Ah não, o Imoto eu acho que assim, eu vou falar a verdade pra você. Eu acho melhor que o Blend S, de longe. Mas a polêmica ali já começou a cair. O Loto é um aeromanga, velho. O Zeif tá falando tipo High School DxD. Eu nem assisti, velho. DxD, velho. Porque... Eu assisti. Não aguento, não, velho. High School. Eu... O Paulo digitando pra ouvir. Eu não manjo, mas. Vamos lá. Vamos pros MMA, senão a gente só tem daqui a pouco uma hora. Calma, a gente tem que ainda. O Paulo tá muito revoltadinho. Tem mais um que o Aki falou pra eu procurar, que é o... Como que é o nome? Ah, tem mais um. Toreiko. Toreiko, isso. Ó. Olha a capa do mangá. Mano, olha a capa do mangá. Mano, essa porra é... Mano, na moral, velho. Já banidos da Twitch. Valeu, galera. Muito obrigado por quem assistiu. Caralho, pesado, né? Cara, 50 Shades of Grey. É o anime que aborda sobre a questão de escravidão. Que, tipo... A história é tipo mais ou menos de um jogo de sobrevivência que tem 24 participantes. Aí, João, e sei, eles sei. Vão, tipo, competir pra se pra a pessoa ganhar. Ganhar... Pra pegar a saia de R$1.200. É o pub de Weibo. Aí a pessoa vai virar escravo, tá ligado? Que pode fazer qualquer coisa. Mas eu. Sei lá, velho. Eu não sei, cara, o que os japoneses estão pensando pra lançar esse bagulho aí como anime, velho. apesar caralho. Que tem outros tipos de tema que já foram abordados, que a gente acha meio absurdo. Eu lembro de ter lido, né, um ou outro volume desse mangá, não é ruim, entendeu? Mas a premissa dele é muito... já vi isso, tá ligado? Dele... Sim. A premissa lembra o Kaiju, mais ou menos. Kaiju, lembra do Kaiju. Lembra do Kaiju. Qual que é o Kaiju mesmo? Kaiju é o de gambling, é o... Praticamente é um cara que, tipo, tá fudido na vida e ele pegou pra entrar numa aposta de vida e morte, tá ligado? Que ele vai entrar num navio e que ele vai apostar a vida dele, tá ligado? E que se ele perder, dependendo, ele vai virar escravo, senão ele, tipo, sai super rico do local. Ah, tá. Entendeu? Não confundir com queijo, que é a mina das lutas das bunda. Queijo Kaiju. Não tem como confundir. Não, o Kaiju ele é um anime bom, cara. É engraçado, porque é um anime que, tipo, você... Mano, você torce pro filho da puta, o filho da puta é muito bonzinho demais. Véio. O cara é malandro, mas o cara é tão bonzinho que ele só se faz na mão dos outros, tá ligado? E você fica puto com o cara, mas você fala, mano... Na moral, tio, seja mais BR, velho, seja mais ligeiro, tá ligado? É, com certeza. Mais samba no pé, porra. É, tem mais samba no pé, traga uns churrascos aí, velho. Caralho, eu fiquei chocado com essas capas aí, mano. Só digo isso. O Aki assiste, depois ele fala. É o que eu estou esperando, o Aki assistir. Bom, eu vou assistir um episódio, pelo menos. Eu garanto pra vocês que eu assisto um episódio pra falar, pra fazer a avaliação disso aí, velho. A gente vai fazer esse podcast depois da meia-noite, né? Dependendo do que a gente gosta aqui. Já vai tocando o saxofone, já. Mas é isso, então, pelas notícias hoje? É isso? Sim, as notícias é isso. Então vamos lá, vamos passar para a próxima parte do nosso programa de hoje. O Chefe Master perguntou se é o anime narigudo. É o anime do cara narigudo, velho. É, Kaijin? Tô ligado, Kaijin. Ele mesmo. Kaijin, digitando. Kaijin. Eu acho que é... Nossa, eu falei errado, então. Pra mim, eu acho que era Kaiju, velho. É Kaijin. Kaijin Sushi? Apareceu isso aqui. Não. Nossa, eu não acredito. Apareceu não, Kaiji. É Kaiji mesmo. É Kaiji, tá certo. É. Apareceram outras cartas de Magic aqui. É que ele envolve gambling, e normalmente gamblers gostam de colocar, tipo, poker, tá ligado? Ou semelhança de poker. Nossa, mano, caralho, olha esse nariz. É, cara, o nariz é gigante, cara. O character design é horrível. Nossa, é bem exageradão, né? Tô vendo umas cenas aqui. Então, meio caricato, assim. É praticamente um Kiwi, né? Só que eu vou falar uma coisa, lembra daquele anime de aposta que teve da temporada passada? É praticamente baseado... Kakegurui. Se você parar pra você começar a assistir esse anime, você vai lembrando Kakegurui na hora ali. Aquelas caras louconas também. Aquela menina maluca lá, né? Esse aí eu fugi. Mas então, vamos lá. Hoje a gente chamou a trupe... Vamos passar, porque... Pra falar do quê? Né? Houve a comoção. Vai lá, João. Ó, pra mim é vocês, ó. Bom. Tô nem aí. Bora. O tópico mais ou menos é assim. A gente tá num momento com um número considerável de MMOs. Não é o ápice dos MMOs, mas tem bastante MMO. Tem. Tivemos a vitória do Game Awards do Final Fantasy Stormblood. A expansão, né? Com a melhor expansão. Então. Acho que a discussão então, começou aí, né? Na verdade. Eu ia falar de caixinha, mas bora. Não, caixinha pra outro dia. A gente já falou de caixinha demais já. Mas a gente jogou recentemente Black Desert, eu e o João, o Hugo já tinha jogado. E aí a nossa discussão foi mais ou menos assim. No geral, os MMOs estão melhorando, não é? Vou colocar no modo geral, né? Piorando e tal. E aí, um dos que mais levantaram questões foi o João. Eu queria que o João, então, explicasse a angústia, aquilo que dói no cocoro dele e que promoveu a fala dele. Ah, mas o que eu tava criticando... Tava criticando... Era mais do Final Fantasy mesmo. Na verdade, é porque eu não tenho nenhum MMO. Eu tenho aqui você falando assim, eu procuro o MMO perfeito, mas eu não acho. Nani! Nani! Então vamos lá. Soled manual. Qual é que você jogou e o que, que você acha que tá falha ainda, João? MMO é foda, cara. MMO é um assunto muito foda, velho. É, cara. Tem então... muito MMO que a gente joga como MMO, mas se você botar ele no papel, ele não é nem um MMO pra começo de conversa, tá ligado? Tipo, Destiny. Destiny é MMO nunca, tá ligado? É foda. E ele se vende como MMO. É aquela coisa do... Eu não sei, às vezes você pensa que você tá entrando no MMO pra você entrar num mundo diferente de fantasia, mas... É... Não tem muito o que fazer. Tipo, ou tudo que tem pra fazer pode te dar benefício pra uma coisa, que é o caso do Final Fantasy, que isso me incomoda muito. Então, tipo, é o jogo que eu comentei outra vez com vocês. Você entra, você pode ser crafter, você pode ficar pescando, você pode cozinhar, você pode não sei o quê. Mas tudo que você conseguir com isso só te ajuda em uma única coisa, que é no combate. Então, eu não sei, parece que o jogo só te força a fazer uma coisa, e se essa coisa não tiver tão boa, o jogo quebra. Pra mim é o que aconteceu no Final Fantasy. Então, é... Tava incomodado com isso, sabe? Um jogo onde se você quisesse, sei lá, fazer só crafting, que ele te desse 1 milhão de coisas pra fazer com isso, que fosse gratificante só por isso. Uhum. E eu não encontro isso num jogo, não, eu simplesmente não encontro. Tipo, ah, o jogo te dá um monte de dinheiro, o que, que você faz com o dinheiro? Compra gear pra luta. Compra gear pra luta, isso aí. Não tenho. Mas isso aí não é a mesma coisa do BDO ou de qualquer outro MMO? Ah, não, o BDO aí... acho que é até pior, né? Não, é. BDO, tipo assim, é igual eu falei pro Paulo, eu gostei de jogar o BDO, mas porque o Mr. Jesterman me deu 2 bilhões, tá ligado? Eu fiquei sabendo pro Chef Master, né? Eu comprei tudo, velho. Não. Foi o marinheiro. O Jester. Jester, ah tá. O Jester é Made Marian. Ah, verdade. Ele mandou pra mim lá e... Cara, tipo... O jogo ficou fantástico, tipo... Eu amei o jogo. Por quê? Porque eu não precisava ficar quebrando item igual um retardado, entendeu? Eu ia lá e comprava o bagulho no máximo. Eu gosto como Overwatch e o Dark Souls aparecem do nada. É, isso aí é, eu já te expliquei isso aí no fucking podcast passado, mano. Eu sei, mano, eu sei. Pera, vou. Não, para. Vou até parar o tempo aqui, ó. Voltando no tempo um pouquinho. Zauordo! É, isso aí é porque eu fiz uma comparação nas mecânicas dos três jogos. Eu lembro, mano. Né? Então, vamos voltar pro assunto. Vai, go. Voltando pro assunto. É difícil você pegar um MMO que, tipo assim, o craft realmente te leva só pra craft, entendeu? É. O Final Fantasy tem um pouco de você craftar pra casa, entendeu? Pra criar os... Ou craftar pra ganhar dinheiro. Porque eu conheço muita gente. Tem gente, inclusive, na L-Corp lá que... O bang do cara, a alegria do cara é craftar, entendeu? Ah, nossa, saiu um quadro novo pra casa, entendeu? Ele vai lá e se mata e crafta. É, saiu a cadeira o de aquário, montaria. Meu, o cara fica lá o tempo inteiro, né? Pra fazer essa montaria. É, inclusive, a gente usou o quê? A gente usou umas seis propriedades, né? Do pessoal lá pra poder farmar o itemzinho pra poder fazer a cadeira pra todo mundo do FC, entendeu? Não chegou a ficar só no combate, mas se você parar pra ver, 99% dos itens que os caras vão fazer vai ser pra combate, entendeu? É um sistema que eles não exploraram muito, entendeu? Chega... Mas aí você tem que ver se o jogo ele foi projetado pra ser... Qual que é o foco do projeto do jogo? No caso do Final Fantasy é combate, não tem como, entendeu? O foco do jogo é o combate, o foco do jogo é você... continuar na história, o foco do jogo é você passar as raids, entendeu? Inclusive, acho que no Stormblood esse foco foi aumentado ainda mais com o modo... Ultimate Savage. É, entendeu? Não só com o modo Ultimate Savage, mas tipo assim, não só pra quem tá tentando chegar no 1%, mas pros outros 99%, que é a parte do normal, você ir seguindo as historinhas, entendeu? A história do Stormblood é muito superior à história do Heavensward, entendeu? O Heavensward teve aquelas partezinhas legal e tal. Ah, eu achei ela mais dramática. Mas o Stormblood, ele te dá aquela sensação de que, cara, nós estamos fazendo alguma coisa, entendeu? E parece que eles finalmente acertaram e deixaram o seu personagem, tipo assim, único na história. Tipo, seu personagem realmente, ele tem uma função no mundo, entendeu? Não é igual no WoW que você matou o Arthas e na hora que aparece a cutscene aparece o filho da mãe que nem tava na fucking raid falando, ó, oh, nós matamos o Arthas. Mas aquele cara ele tava antes. É. Olha como eu sou foda. Ele te salva. Estamos salvando, você tirou 99% do HP do boss, da vida do mas esse 1% aqui é meu, tá ligado? Me dá uma medalha e já era. 1% é um safadão, é. Mas no. É foda, acho que até no WoW mesmo. Mesmo assim, agora com o Legion, que você tem as armas especiais lá. As armas lendárias lá, os caralho lá. É, tal. Que diga-se passagem, é uma cópia descarada relíquia. Da relíquia, né? Mas enfim. É, mas é diferente da relíquia. É, mas é diferente, você pode mudar os seus status. Não digo em questão de status. Eu digo em questão de lore. Mesmo. Eu digo em questão de lore, porque no Final Fantasy as relíquias, elas não têm, tipo. As armas em si, elas... Acho que as primeiras tinham, né? Que elas eram antigas, você ia recuperá-las, né? Ia recuperar e aí depois você fazia... As novas, você teve que criar ela a partir da anima. Um espírito lá, é um caralho. Exatamente. Esses... A lore é interessante da relíquia do WoW, porque vem de personagens famosos dentro da história. Uhum. Então, é, mas é, sempre... é um jeito deles tipo, meio que amarrarem a lore que tá meio esquecida, entendeu? Sim, e funcionou pra caralho. Funciona bem, pô. Porque é legal pra cacete, porque você vê que ele... Legal. Você via o Doomhammer, Doomhammer, né, do Thrall. Uhum. Aí você vê ele com aquele martelo, você fala, tá porra, mano. Aí você pega a merda e fala, caralho, velho, você fica muito foda com aquilo. Talvez só assim pra fazer a relíquia, então, porque no Final Fantasy é um bagulho que eu nunca senti vontade de fazer. Era chato e eu não... Tipo, mas aí não tem como. Mecanicamente, realmente, então, aí vem uma das questões que eu queria levantar. Porque é uma questão assim. Os MMOs, eu não consigo pensar num cenário muito diferente disso que eles, dessa proposta que eles têm, sabe, João? Porque você falou assim, vamos lá. Por que a gente tem arte, num geral? Porque isso eu aprendi na minha aula de literatura do porquê que a gente assiste novela. Porque existe uma coisa que chama... É porque você assiste a porra do anime que você assiste, filha da puta. Então é essa mesmo a princípio. Caralho. O dedo do trigger tá rápido aqui, rapaz. Eu esqueci que o João é cult. Entendeu? ele tá vendo a Revolução Francesa agora, depois de um Fellini, né? E depois, por favor, eu não sei um pouco que é de... Fellini. É, então. Era o nome do gato a do questão meu avô, era Fellini. Era Fellini. Dificilmente você vai ter algum tipo de relação com alguma arte, algum tipo, pra você ver a realidade, ou pra você se sentir numa realidade, uma coisa meio monótona. Uhum. Né? Até mesmo livros que são ficções mais pautadas no real, elas ainda não beiram a sua vida. Elas vão ter alguma coisa que vai fazer você se sentir... Tem um termo pra isso, é... Meu Deus, como é que chama isso? Choto? Não. Trigger. É quando você tem uma relação de... Você sente alguma coisa a partir daquilo. Bom, você pegar um jogo e você não ser o herói daquele jogo, alguma coisa, ou você não ter um papel muito importante, ou você não faz... Porque um comerciante, você vai falar na sua cidade. Caralho, como que fala? Catarse. Isso, Catarse. Caralho, esse é... Caralho, esse é o Paulo, velho. Letras, filho. Good job. Esse é o Paulo. Tudo que você vai ver um quadro, você assiste uma novela, você lê um livro, você assiste um anime, você tem um efeito de catarse. De você poder se colocar naquela situação e você sentir alguma coisa, né? E se você for fazer um jogo pra você ser um comerciante, são pouquíssimas pessoas que vão gostar disso. É muito limitado você fazer um MMO pra você poder fazer um treco desse. Tem MMOs que tentaram fazer essa... Não só mercante, mas tipo... Meio que enroscar o sistema de mercado. Silk Road foi um MMO muito antigo. Eu ia falar isso. Que tinha esse esquema. Cara, Silk Road pra mim é outra coisa. Eu joguei Silk Road. Então, Silk Road é bom. Silk Road não era na época, ele era muito bom. Você juntava uma galera, entendeu? Fazia aquelas caravanas e aí vinha os PK loucos, os chinês filha da puta que vinha tipo com 1 bilhão de nível na sua frente. Você, caralho, entendeu? E tinha que se defender, tinha que juntar 10 caras no desgraçado chinês pra ele morrer. É um jogo assim, mas a mecânica do jogo já foi construída para aquilo. E tanto é que na hora que eles começaram a adicionar a arena e começaram a adicionar os boss, cara, o jogo quebrou. Porque, entendeu? Não era. O jogo não foi pra aquilo, entendeu? Ele foi criado com uma outra mente. Ele atrai um certo tipo de público. É difícil você ter um jogo que agrade todo mundo em toda circunstância. Eu acho até que não é plausível com o que a gente tem hoje de tecnologia você fazer isso, entendeu? A gente tá pensando também, por exemplo, que o jogo não se separa de mercado. Seja ele um free-to-play até um... Como é que chama o que é o Final Fantasy WoW? É freemium. Não é freemium, é... É o famoso subscription-based, né? Baseado em assinatura. Você tem que ter um público grande pra gerar algum lucro pra empresa. Sim, claro. Senão não vai. Porque ninguém tá montando caridade nessas empresas. Por favor, né? E dificilmente você tem um jogo que vai poder atrair gente o suficiente dando esse tipo de opção, eu acho. Tipo, num MMO, pelo menos. Sei lá. Mas vocês estão 880. Não existe meio termo, cara. Não tem como você fazer um meio termo bom. Então. Eu acho que se existisse meio termo bom, já tinha, entendeu? É que os MMO, eles são generalistas, cara. Se você quiser um diferencial, você teria que fazer um MMO especialista. Só que aí, mano, seria um custo muito alto pra empresa. Isso... Cara, se a fucking Ubisoft até hoje não pensou num troço desse, que a Ubisoft é a primeira a copiar qualquer coisa que sai, né? Eu vou falar então, a verdade, João. Se fosse mais fácil pra produzir MMO, se tivesse, tipo, softwares pra construir, no caso, aí você pode criar esses softwares, assim, mais especializados. Mas enquanto os projetos forem muito custosos, uma coisa que não é uma coisa tão autônoma, eu acho muito difícil ter alguma coisa voltado para público diferente. Eles vão fazer um MMO generalista mesmo, cara, infelizmente. No futuro, eu acho que é possível sim, João. Se os caras fizerem, tipo, uma construção de software de engenharia que seja, tipo, modular, que você vai encaixando de acordo com que o seu... o que você queira, no caso, que isso é uma tendência, dependendo. Eu acho que é possível sim, você construir e aí fica barato, entendeu? Você vai ter MMOs diferentes, aí você vai ver. Mas é tipo, é que vocês estão falando, não tô falando de você tirar a função do jogo de você ser herói, não, você pode continuar sendo, tipo, você fazer a história inteira do Final Fantasy é a coisa mais ridícula e fácil do mundo. Você não tem que ser minimamente hardcore pra concluir o conteúdo do jogo. Só a questão do Savage, etc. Mas se você não for ficar fazendo... separado, tá ligado? Não tem nada a ver com a main story, na realidade. Exato. A main story, você não... tá separada de tudo. Você cria um endgame diferente. E se você não for fazer esse endgame, você não tem outra coisa. Todo o resto não te dá benefício por si só. Eu tenho muita gente que eu vejo dentro do Final Fantasy que curtia muito crafting, e essa era uma crítica que até uma galera tinha já ouvido. Tipo assim, eles não ligam muito pro que você vai fazer como crafting depois de um tempo. Que era meio jogado. Eu não sei. Eu vou falar uma coisa. É porque, assim, isso é bem pessoal, velho. Porque, por exemplo, eu gosto de Big Fishing. Mas é que todo mundo gosta. E tá é chato ligado? Aquilo, hein? Meu Deus, Meu Deus, mas eu amava, cara. Era muito divertido, tipo, acordar 4 horas da manhã pra poder pegar um peixe que só aparece fucking a 12 horas, dependendo. Então, tipo, dependendo do horário, das condições que você chegava, tá ligado? Então, pra mim é divertido, tá ligado? Então, tipo, é que eu penso nesse ponto, é uma crítica mais pessoal, entendeu? Tipo, não é que vocês, por exemplo, tem disponibilidade o Big Fishing, mas não é que vocês vão fazer. Mas isso é mais uma coisa que uma pessoa ou outra pode gostar. Por exemplo, Jacobo Racing, eu gostei. Mas é divertidinho, Pra mim é divertido, eu fui até o endgame até pegar o Chocobo perfeito. Não, fui até o fim. Eu caguei no name, meu Chocobo tá zoado, vou ter que começar de novo. Entendeu? Pra mim foi ótimo. Então, pra mim foi bem divertido de ter jogado o Chocobo Racing. E foi, me segurou por uma semana das minhas séries, então pra mim foi bem legal. Mas uma assim, das séries do Akel, pra quem não sabe, é mais ou menos umas 800 horas de jogo, né? Porque eu jogo tipo 12, 13 horas brincando, sem zoeira. Eu acho que assim, essa crítica é porque não tem conteúdos que faz com que você se interesse, no caso, né, João? Esse que é a infelicidade. Então, mas assim, eu achei interessante, o João citou o... Como que chama aquele anime, João, que você falou que você achava que o tipo de MMO que ele propõe é legal? Foi que eu citei, você quer dizer, né? Eu acho que o Hugo falou. Não foi você, não? Eu achava que o João tinha falado que o Hugo. Antes dele tomar café da manhã, ele não entende o que você tá falando. Aí ele pergunta 5 horas depois o que você falou. Caralho, mano. Eu falei do projeto do Dot Hack. Se eu não me engano... Eu não assisti muito anime, assisti um anime só, ele é na verdade, pouco, não é bem um anime, ele é um projeto que envolvia jogo, anime, mangá, entendeu? Sim, mas a porra do anime, tô falando que eu só... Ah, sim, não, o anime é só uma parte, entendeu? Meio que por fora ali, o anime ele meio que... Mas ele conta mais ou menos como seria o jogo, não? Ele te introduz o jogo, entendeu? Como ele seria, né? É, a parte do mangá e da novel dele é muito mais pesada, assim, ela pega muito mais no... A parte que você quer saber mesmo, sabe? Do mundo e tal. E qual que é o esquema do MMO deles? É, se eu não me engano... Eu não lembro se foi o Kazunori Ito, do Catfish, ou se foi o Sadamoto, da Gainax, que tinha criado... Que criou, tipo, conceito certo, entendeu? Eu vou ter que procurar aqui o nome do... Qual dos dois que foi? Pera aí, foi o Kazunori Ito, que ele foi o cara que escreveu, entendeu, a história. E o conceito do Dot Hack é que, basicamente, o Dot Hack é um outro mundo, entendeu? Ele é literalmente como se você vivesse a sua vida, só que em outro mundo, com um comércio só dele, entendeu? É como se você literalmente passasse mundo a real viver, o mundo... Exatamente, o mundo real, só que... Eita do MMO. Meio Second que um Life. VR, entendeu? Você chama VR. Cold Life? Second Life. Ah, Second Life. É um Second Life absurdamente, entendeu? Complexo. Complexo. Mas para o pessoal se ambientar fácil, é tipo um Sal da vida, velho. Pronto, o Sal é uma referência, assim, bem... Mas o Sword Art Online... É, mas o Sword Art Online, ele, querendo ou não, você só via gente lutando. Sim, e é basicamente, tipo assim, você vê UI, tá ligado, do jogo no Sal, entendeu? Você vê cara mexendo na interface do jogo. É, eu achava super estiloso. No Dot Hack isso não existe, tá ligado? Isso é basicamente, tipo assim, você carrega uma mochila mesmo. É, e você coloca os itens, entendeu? E se eu não me engano, agora que eu sei quem foi que falou, eu sei que foi o outro, que foi o Sadamoto, ele fez uma pesquisa literalmente dentro do game design, né? Ele tem essa pesquisa publicada, você pode ter achado pela internet aí. E ele chegou à conclusão que você precisaria de uma conexão de 100 megabits só para manter o jogo funcionando, por pessoa. Porque eles estavam querendo criar... Eu não sei o que isso quer dizer, tipo... Significa que sua conexão de internet tem que ser 1 giga. Se você quisesse jogar só o jogo, tipo, sua conexão, isso é fixo, entendeu? Não é igual a gente joga o Final Fantasy, hoje ele ocupa, tipo, 5% da sua conexão e olha lá, entendeu? Nem isso, na verdade, né? É, porque você tem que ter uma quantidade muito grande de dados transitando pra você manter isso real e plausível, entendeu? Sem delay, sem nada, pra você não ver gente teleportando indo pra frente e pra trás, tá ligado? E a imersão. E a de uma crise existencial, né? Assim, é, pra viver uma outra vida e do nada o maluco tá... É, o hardware, cara, pra isso não existe ainda, entendeu? Você pode juntar todos os supercomputadores que você tem hoje no mundo e jogar eles pra isso que você não consegue simular. Inclusive, ele propôs o jogo baseado em partícula, que é o mais próximo que você tem de átomos, né? Do que você criar em polígonos. Já morre aí, tá ligado? A ideia. Então, tipo, whatever, pode esquecer. Isso aí nós temos há, o quê? 50 anos de desenvolvimento. Você não consegue fazer uma pessoa, né? Um molde assim. Um polígono. Exato. Você não consegue fazer uma pessoa. Você não consegue fazer um... Pra você fazer um objeto em partícula, cara, nossa, você arregaça o hardware, entendeu? Pra chegar perto disso, entendeu? Mas a teoria disso já existe bem. A teoria já existe. É a mesma coisa daquele sistema antivírus que simula o corpo humano. Oi? Tipo assim, você criaria um sistema de antivírus que ele funcionaria como anticorpo de um ser humano. Entendi. Tem a teoria, mas prática, filho, pode esquecer. Poder computacional pra isso, você pode esquecer. Ou igual a gente entende, assim, até certa forma, como funciona a sinapse do cérebro humano, entendeu? Você transferir isso pro mundo digital... Como é que chama mesmo a coisa da informática que tenta fazer isso? Caralho, tem um nome. É bio alguma coisa, cara. Essa parte aí nem manja, velho. Eu tinha pego um livro disso. Cara, eu sei que eu quando estudei inteligência artificial com o Jefferson, a gente fez um exercício com, acho que, 8 estados, e o grafo deu o quê? 10 a 15 páginas, cara, tipo... Mano, sem chance, velho. Uma inteligência artificial de um NPC. Primeiro que nesse mundo ele vai ter que passar todos os testes pra você não saber se é um NPC mesmo ou se ele é uma pessoa, entendeu? Já começa por aí o problema. Aham. Uhum. Então a gente tá muito, muito por trás. Seria o, entre aspas, o MMO ideal, porque você teria um outro mundo dentro do, mas, do mundo. Mas vamos considerar que a teoria funcionaria. Vocês vocês acham que esse é o caminho que vai, poderia seguir, mais plausível? Eu acho que é difícil você seguir esse caminho, porque aí você começa a pisar em, não só na parte filosófica do que tá vivo e o que tá morto, entendeu? Mas na parte toda de desenvolvimento de leis, como é que você não funcionaria, tem nem, entendeu? Você não tem nem estrutura pra poder começar a pensar isso aí, tá mesmo, num pensamento ainda. Né? Não, mas teoricamente, do tipo assim... Entendeu, Aki? Porque, se a gente tivesse as máquinas agora pra fazer isso, entendeu? Como é que você cria, tipo, um conjunto de regras morais dentro do jogo, se cada um pode fazer o que ele quiser, entendeu? Hugo, de certa forma, o que estão tentando fazer, lógico que numa escala diferente, com o Star Citizen. Isso, exatamente. O Star Citizen é uma ideia pra isso, mas há quanto tempo o jogo tá em desenvolvimento? Ah, ok, de navinha quatro, lá? É, uns 4 anos já, eu acho que mais pra uns mais, 7. Já tá fazendo quase 8 anos. Ah, não, tá 7, 8 anos. Por quê? Como é que funciona esse Star Citizen, João? É um planeta, é tipo um universo, eles estão fazendo, não lembro quantos planetas. Eles são inteiramente envolvidos com cidades, sociedades, idiomas, inclusive, fictícios. É, os biomas. E, né? Ele tem um comércio interno próprio, você vai poder fazer o que você quiser. Se você quiser viver como comerciante, você pode viver. Se você quiser ter um FPS lá, você pode ter um FPS. Se você quiser fazer guerra de batalha com a nave, você vai viver, você pode fazer mesmo, né? Sim. Mas é extremamente ambicioso. O problema é que a gente chega na velha falácia do Train Simulator, né? É, até que ponto, entendeu, você simular um negócio... Deixa o negócio divertido. Train Simulator era muito chato, mano. Pra não, você é chato, mas eu conheço uns caras que é apaixonado pelo então, jogo. Entendeu? Eu tenho um primo que ele veio do Japão e era do Play 1, mas não era de trem, era de metrô. E ele tinha o consolezinho do controle, que era de forma de bagulho de metrô, mano. Tinha uma alavanquinha e um bagulho pra você rodar, era isso. Sim, exatamente. E ele ficava lá, E isso nós estamos falando de uma coisa de baixo nível ainda. É, os jogos mais novos, simulação, são muito mais assim, desenvolvidos. Tem um colega meu que ele tava jogando Farm Simulator, né? E por um acaso, o pai dele tem uma fazenda de soja aqui. E aí eu falei assim, seu pai te vê jogando isso, ele vai falar assim, vamos brincar de Fazenda Simulator lá no sítio? Pela da puta. Porque realmente, entendeu? Você vai trabalhar nesse troço aqui, porque não trabalha na vida real, mas é, né? Tipo, o Euro Truck também é simplesão assim, mas é divertido jogar. Sim, sim, o Euro Truck é gostoso. É interessante. Mas, eu tenho um amigo, cara, que ele também é apaixonado pelo Euro Truck. Ele comprou... todo o volantezinho, entendeu? Ele veio perguntar pra mim quanto é que eu achava que custava. Porque você tem gente que faz isso. Ele compra a parte do painel lógico de verdade, entendeu? Uhum. E compra a peça do caminhão e faz, entendeu? E ele perguntou, quanto você acha que custa uma manopla, um manche de tal pra caminhão? A gente foi atrás, cada manche de caminhão é tipo R$800, entendeu? Isso sem a parte lógica, entendeu? Então, vamos pensar, tipo... Porque, cara, velho, é uma peça pra um caminhão, pô. Não é pra você brincar, entendeu? O MMO, querendo... A gente fala só o MMO, mas a gente, às vezes, vai acabar esquecendo um pouco do RPG que vem depois. Essas coisas que parecem só interessantes no Star Citizen, por exemplo, nesse suposto MMO futuro, vai mais pra um simulador de vida... Do que um RPG? Do que um RPG, eu acho. É porque você teria aí, você tem as coisas que você pode colocar que não existe, né? Tipo magia e... Ah, mas isso você vai ter uma você simular uma vida em contextos diferentes. Sim, sim, exatamente. Mas o RPG é você atuar sobre. Uhum. E aí tem um livro de um filósofo chamado do Baudrillard, que quem assistiu Matrix viu, tá lá, que é simulação e simulacro. Né, e que ele vai colocar uma diferença grande entre você simular e entre você representar. Uhum. Né? Então, talvez o futuro do MMO seja, na verdade, uma fusão de gêneros. Uhum. Né? Porque aí sim a gente encontraria isso que o João gostaria de fazer. Ou tipo, um cara que só quer viver de pesca, tipo o Aki. Eu vou ser o... eu vou mandar o Terra da Gente. Vou mandar o melhor stream de pesca do Brasil, digo de passagem. Nesse novo mundo, sei lá. Tipo, chama Eorzea. Aí eu nasço em Eorzea pra, tipo, sei lá. Vou minerar. Enquanto tem uns malucos correndo de chocobo atrás de mim. E se um belo dia eu resolver, eu tenho que viver naquilo. Porque o MMO tem coisa de subir de level. Pra você subir de level, você tem que ter uma recompensa. Recompensa, consequentemente, você tem skill. Sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. E a vida real você não tem esse tipo de coisa, né? Na simulação, né? Sei lá, você vai ficar fazendo... Sei lá, eu nunca joguei simulators nenhum. Que eu não tenho paciência. Mas sei lá, a simulação de um caminhão... A gente toca, você não tem paciência. Não, não tem paciência nenhuma. Mas, Você vai progredindo, mas será que essa progressão retorna pro personagem do jogador ou pro mundo em que ele se interage, sabe? Uhum. É. Peraí, o que eu achei? Mais raiz que o Eurotruck é só o Pedro Ibino. Cala a boca, olha. Chef Master, Albion Online não serve pra simular o comércio. Cara, eu me diverti um pouco com o Albion nesse sentido, porque você ter que ir lá pegar os itens que você precisa. Você só pode só vender naquele jogo, mano. Literalmente. $30. É, não. Então, eu falei que eu me diverti com essa parte do jogo. Aí eu lembro quanto eu paguei. Eternamente eu vou zoar, pô. Nossa, vai estar na minha lápide, assim. $30. Mas ele é um jogo, eu acho que você pode sentar lá e fazer só isso. Só vender coisa, mano. Tipo, vai lá, martelar. Só que alguma hora você tem que se envolver com o combate, porque o mundo vira desse jeito. Funciona desse jeito, né? É diferente. É diferente, sei lá, você lança um simulator do Game of Thrones que você vive em. Tipo, nasce em Westeros e você tem que viver como um cidadão de Westeros. E aí você vai. Que simulador bosta, vamos ser bem sincero. É, aí você só vai tomar no cu, né? Mas também. Exatamente. Se você não nascer na nobreza, já era, entendeu? Já era. Aí já tem um problema. Como é que você vai fazer um cara se sentir. O diferencial, realizado, entendeu? Realizado, um é. Cara é, então, foda. Não tem como, cara. Porque você cria um mundo pra cada um, tá ligado? Por isso que, tipo, seria muito difícil você tem que ter pessoas que querem viver só uma outra vida. Mas essa outra vida dele nunca vai poder ser tão merda quanto a vida real dele é. E aí, aí que mora. E aí não é tão simulador, né? E aí também não é tão simulador, porque você vai ter limitações. Ah, você quer ser comerciante, mas... E aí, tem comerciante pobre. É. Tem muito comerciante pobre. É aí que eu falo, você é aí que o game design morre, cara. Então, normalmente as pessoas, quer dizer, assim, dificilmente um simulador consegue fazer sucesso porque as pessoas não estão procurando uma realidade, eles estão procurando um refúgio da realidade, normalmente, sim, sim. Né? Se fosse então, assim, ninguém ia se drogar, né? Vemos convenhamos. E nem por isso o pessoal não estaria julgando, por exemplo. Porque, exato. Normalmente a gente, povo, é um refúgio da realidade. A realidade dói, e você fazer um jogo igual a sua realidade, ela nunca vai ser igual a sua realidade. Ela nunca vai ser igual a uma realidade. Porque, sei lá, imagina você tá em Star Citizen e você morre porque você tomou um tiro perdido da favela de lá. Acabou o seu jogo ali, você tem que começar tudo de novo. É, começa tudo de novo. É, você tem um comércio, vem um bando de trombadinha, roubou seu comércio, você tá pobre. Isso acontece direto no Eevee. É, entendeu? Você sai do portal, tem 30 Capital Ship olhando pra você. Sup, bro, passa a grana. Eu sou um soldado e eu quero crescer na patente, mas eu morro na Primeira Guerra. Nunca vai ser tão real. Soldado, porque ele fez a introdução do Battlefield, certeza. Mano, nossa, pesadíssimo. Mas pesado. Me lembrou o livro que eu li do Ken Follett. Sim. Então... Os MMOs ainda vão ter que ser fantásticos demais e trazer o épico demais, talvez, pra vida das pessoas, senão... Sim. Quem assistiu Matrix aquele? Levanta a mãozinha, por favor. Ah, né? Todo mundo assistiu, né, velho? E que o Smith fala pro Morpheus no primeiro filme sobre a primeira Matrix? Eles fizeram o bagulho perfeito. Ninguém aguentou aquela merda, todo mundo morreu. É exatamente. Se para riso, na verdade, né? Então. Se você não viu, Léo, a gente precisa rever. Mas tudo bem, você não deve ter visto um monte de coisa já. O Aki não viu Blade Runner. E eu passei o dia inteiro julgando isso. Inclusive, eu tô julgando até agora. É, você tá até pensando aqui se eu devo quicar ele ao vivo ou não. Ó, o João assistiu Blade Runner. Primeiro sim, no segundo não. Não, primeiro. Você assistiu o Poder do Chefão, João? Eu também não assisti. Não, Poder do Chefão. Tá, então a gente tem que rever algumas coisas nesse podcast aqui. Oi. Oi. O Mae wa Mushindeiro. Gomenasai. Cara, não, forma caráter essas coisas, entendeu? Mas, né, Poder do Chefão é bom, hein? Tá louco. Poder do Chefão é... Então, vamos lá, a gente faz um mundo do Poder... Eu adoraria viver no mundo do Blade Runner, pra ser sincero. Eu não. É, tipo... Não. Nossa senhora. Distopia do louco. Satanás. Do... Ah, então. Tá louco. Aí você vai e você toma no cu pra caralho, porque se é um replicante vai morrer em 4 anos, e aí? Seria basicamente, sei lá, ter Trump por 10 anos, mais ou menos? Por aí, né? Nossa. Ou 2 anos de Bolsonaro no Brasil, né? Mas, e o que nem a gente tava falando do sucesso, entre aspas, né, da vida ainda prolongada do WoW, né, que o WoW tem a mesma fórmula desde sempre, querendo ou não, né. Pensei. Ele vai ser esse guerreiro de Azeroth, que vai fazer seja lá o que for, cada hora que eles querem que você faça uma coisa, mas, atualmente vocês veem algum cenário em que uma MMO vai conseguir mudar muito disso, de que às vezes o WoW virou escolinha, o WoW não, né, porque era o EverQuest antes, né? Sim, sim. Eles fizeram uma escolinha, né? A base sempre vem a mesma, entendeu? Desde o primeiro MMO, o que a gente vai mudando aos poucos, né, é simplesmente a mecânica, entendeu? E como o jogador influencia. Tem vários jogos que prometem, tipo, milhares de coisas, mas na hora que você vai jogar eles, não é tão bom, entendeu? No Man's Sky. Eu não sei se você... Eu não sei se, às vezes, você... não gamificar. A gente usa a palavra gamificar, uhum, que é, tipo, transformar uma atividade em algo que te dá uma reward no fim, entendeu? Você às vezes você não gamificar é um problema, entendeu? E às vezes você gamificar demais é outro problema. É difícil você criar um balanço e ninguém pensou ainda ou conseguiu criar um método de fazer isso 100%. E vamos ser bem sinceros, muita gente fala assim, ah, você tá saindo jogo merda, esses desenvolvedores são tudo lixo. Assim, cara, não é que o jogo é tudo lixo ou que só tem desenvolvedor merda, cara. É que se o que você tá pensando que é legal não existe ainda, é porque A, ou não você não consegue fazer, ou B, não é comercialmente viável. Essas são as duas, entendeu? Base. Duas opções, né? De tudo. Não é porque alguém... Ah, ninguém nunca pensou nisso, cara. Olha, você é inovador aqui. Cara, eu te garanto que alguém já pensou nisso. O problema é que é inviável. Entendeu? MMO de pôneis. Tem, inclusive. E tem, é gratuito. Se eu não me engano... Isso me lembra uma conversa que eu tive com um amigo há muitos anos atrás, que ele me mostrou como funcionava uma seguradora nos Estados Unidos. Entendeu? Que você ia pagando seguro e no final de você... Acho que de 5 anos... você conseguia pegar parte desse dinheiro e aí os caras te davam promoções dentro de concessionários, entendeu? Tipo, eu paguei seguro por 5 anos, eu saio com Buick zero em 5 anos, entendeu? Interessante a ideia, legal. Mas se você... Ele falou assim, vamos montar uma coisa assim no Brasil e tal. E, tipo, deu aquela loucura na cabeça do moleque querendo ficar milionário, né? Eu falei, cara, se alguém não fez isso no Brasil ainda, é porque não funciona. Entendeu? E realmente, a gente foi procurar a regulamentação dessas coisas, cara, é um inferno, entendeu? Regulamentar seguro no Brasil é um inferno. E é por isso que ninguém fez, entendeu? Não é porque é uma ideia mirabolante, fantástica, entendeu? Que nossa, não funciona. Assim, não é porque a sua ideia é ruim ou a sua ideia é boa, entendeu? Às vezes não tem viabilidade, simplesmente, entendeu? A gente chega num ponto que, cara, não tem o que fazer. Não tem como fazer, na verdade. Mas eu achei uma coisa interessante que o Chef Master falou ali, e que eu achei interessante cada um falar, tipo, ele falou assim, estamos esperando Monster Hunter pra simular a vida real, pra você viver lá. E que jogos que vocês têm que não é MMO que vocês falarem assim, porra, ali talvez eu encontrarei o MMO que eu tô procurando. Que não é MMO? João, fale um jogo que dá pra falar nesse horário, tá bom? Não vou nem comentar. Nada da Illusion, por favor, João. Não. Qual que é que você tá jogando agora, João, que você falou pra mim? Ah, nossa, mano, não tem nada a ver uma coisa não, com a outra. Não, mas como é que é aquele jogo? Como é que chama aquele jogo? Danganronpa? Nossa, mas não tem nada a ver. Exato, não tem nada a ver. Não, só que eu tô tentando lembrar a porra do nome do jogo, caralho. Troca de assunto, mas beleza. Então, e aí, vocês têm... Tirando o Monster Hunter aí, que o Chef Monster Master falou. Eu tô doido pra ver, velho. Artificial Academy. Artificial Academy? Não, João! Isso aqui que é a Jão, pelo amor de Deus. Digita lá no Google, depois você vê. Isso não é Japão? Isso não é o Japão? Isso não é o Japão turbinado? O que você tá acontecendo aqui, pô? É um MMO que eu gostaria de viver. Se fosse MMO. Hugo, você é muito otário, mano. Que porra é essa? Ué, você, velho. Volta o Animate, tá no Yan. E o Siak? É um MMO que gostaria de ver. Um jogo que você fala assim, porra, esse mundo seria louco ter um MMO. Ah, tá. Bem mais fácil. Ué. Qual que é o jogo? Arruma a pergunta. Os caras estão tiltados. Bak morreu. Pau que não sabe. Não, eu tô tentando. Monster Hunter aqui. Tá infartado. Não, Monster Hunter é legal, mas eu queria waifus, cara. Eu queria pensar alguma coisa com waifu, cara. Que não, casa não com aqueles gatos é boludos lá do caralho. Delícia. Pronto, aqueles encontros simulator, pronto. Meu você pode Deus. Sair fazendo rotas. Visão novel? Rotas. É. Hã? Visão novel? Como assim? Visão novel. Não, sabe aqueles jogos que tem aqueles rotas que você pode escolher de acordo com as decisões, você chega numa rota? Visão novel. É visão novel se chama isso? É, eu visão novel. Que era outra coisa. É. Diga-se de passagem, minha especialização, meu trabalho de especialização foi sobre visão novel. Ah, ele, ele mostrou o pôster pra gente. Que da hora, então, velho. Na verdade, era mais sobre. Falava um pouco mais sobre a viabilidade de desenvolvimento do que. Entendeu? Que visão novel em si. Do que o novel em si. Era mais uma análise meio de mercado, mais baseada em projeto, tá ligado? Porque eu só sei fazer gestão do projeto, eu não sei fazer o projeto. Ah, eu preferia um mundo assim, mas assim, não muito sério, velho, mas contraído, tá ligado? Nada muito... É que, você quer, então, basicamente, um Tinder versão WoW, é isso? Uma boa. É um Tinder. Não, só vai ter funkeiro. O Tinder do João. Tinder do João deve pegar só funkeiro, isso é maravilhoso. Tem que ser o Tinder de nerd que o João tem lá, como é que chama, João? Nerd Spell. Não tem de otakus? Eu acho que eu já. Então, é esse aí que eu falei, Nerd Spell. É o único que existe. E é uma merda. Ah, merda? É, tipo, as mesmas pessoas aparecendo lá faz tipo um mês. É só bait. Nossa. E ninguém usa mais. Lógico, é bait. Não funcionou. Não funcionou. Não. É meio complicado. É que, sei lá, o mundo do Monster Hunter, se parar pra pensar... Cara, tem animais que dá pra simular isso aí hoje em dia, tá ligado? No mundo atual. É que tudo é baseado no mundo real, né? Então, sei lá, velho, não dá pra você... Se você parar pra pensar, tudo é meio que baseado em alguma coisa do ponto real. Até Pokémon, MMO por pra exemplo. Político, então, chegamos. Vamos fazer MMO de políticos, aí quem sabe eles param de roubar... Meu Deus do céu. Não, sempre vai ter isso, o parâmetro é sempre o que a gente já tem, né? Então não tem como você fugir disso. Você vai não ter tem que como fugir, evoluir, tá ligado? Evoluir algo ou criar algo novo. Essas não, mas eu digo em termos de mundo só, tipo, cara, tem tantos jogos que são legais, mas eles ainda são single player, sabe? Uhum. Mas tem lógico, tem mundos de single player que não tem nem como você querer fazer alguma coisa que não vai. Nem fudendo, né? Mas se tem, por exemplo, um jogo que não iria nem fudendo é Devil May Cry. Você fazer o MMO do mundo do Devil May Cry? Quem é você? Que motivação seus personagens vão ter? Você sabe? É um bicho que tá morrendo pro Dante ou você é o Dante? Porque só são esses dois que eu conheço. Exato, entendeu? Ao contrário do Star Wars, que conseguiu fazer bem de fugir da coisa do Jedi e do Sith. Uh-huh. E fizeram. Você pode ser tudo, né? No MMO deles. Sim, né? Sim. Só que, né? Vou ser bem sincero. Só que nem ficou o ruim, problema, né? O problema é isso, foi só uma temática jogada em cima do WoW, entendeu? Basicamente. Sim, é. O problema é que ninguém cria um MMO novo, tá todo mundo criando clone de WoW, e já faz muitos anos que isso tá acontecendo, entendeu? Sim, o primeiro que inovou mais ou menos foi Final Fantasy, por cima, entendeu? Por Porque cima tem muita mecânica do Final Fantasy que, se você parar pra ver, é WoW, entendeu? Ah, apesar que, por exemplo, tem mecânicas até do Monster Hunter, se você lembra do Bismarck, referências... Eu não joguei, né? Eu não joguei Monster Hunter pra saber qual que é a referência. Se você enfrentou o Bismarck, por exemplo, ele te dá tipo algumas missões que você faz pra você derrubar a baleia, tá ligado? Então, tipo, é bem cara de Monster Hunter, tá ligado? É diferente. É assim, velho. É o único boss mais diferente, assim, do Final Fantasy que eu me lembro, assim. Ah, não, tem da ponte lá também, pra você enfrentar o dragão gigante, que você vai fazendo algumas coisas que tem, é bem parecido com Monster Hunter também. É, esqueci o nome do bicho lá, mas é que você batalha na ponte contra um dragão lá também. Final Fantasy ou no Monster Hunter? No Final Fantasy mesmo. O Final Fantasy é o... Ah, esqueci aquele dragão. Não, antes do Nidhogg tem o Final Fantasy, o Step of Fate. Isso, o Step of Fate, é isso, aquela. Aquele inferno que quando cai você já quita. Hoje em dia dá pra solar o bicho só batendo nele. Coisa insuportável, Jesus. É só bater no bicho hoje em dia que ele morre. É bem referência ao Monster Hunter, velho. Monster Hunter tinha esses esquemas aí de você segurar um ponto, tá ligado? Tipo, você tinha que defender um ponto. É, eu gosto muito de Deus Ex, né? Então eu acho que é um mundo que permite você ter vários tipos de vida lá. É, talvez em 2018 ou 2019 tenha o Cyberpunk, né? Ah, que... 2020, né? Porque eles vão lançar em 2021 Nossa, mesmo. Nossa, né? É verdade esse jogo aí. Esse jogo, mano, vai ter a classe de jornalista, cara. Cyberpunk, vou dar uma pesquisada. Cyberpunk é dos mesmos caras do Witcher. The Witcher 3. Ah, eu dei uma olhada, cara. Eles estão contratando uma paulada de gente agora. Porque agora eles finalmente acabaram com as DLC do Witcher 3, entendeu? Sim, e eles finalmente terminaram o Gwent. Então eles agora eles moveram pro Cyberpunk. Pô, é um puto estúdio bom, mano. Assim, tá todo mundo com. Trocar missões, ou trocar itens, ou conversar com outros jogadores. É, não que. Toda a história vai partir de um MMO, entendeu? Mas é um começo, entendeu? Porque single player vai ser seu, entendeu? Porque esse mundo é baseado num cenário. É um cenário de RPG de mesa que é o Cyberpunk 2020, né? Uhum. E o Cyberpunk, por ele dialogar mais com a nossa realidade do que outros tipos de tema, eu acho, é mais fácil de você criar. Classes que vão ser são básicas comparadas a um Warrior ou a um Mage, mas ainda assim interessantes. Então, tipo, eles falaram, quer ver? Classes Cyberpunk 2077. Eles falaram que vai ter jornalista, cara. Ó, vai ter jornalista, hacker, velho. Vai ter hacker, da jornalista, hora. Músico. Cadê, ó? Ó, Cyberpunk 2077, próximo game da CD Projekt Red. De acordo com Mike Pondsmith, o criador do RPG de mesa Cyberpunk 2020, os jogadores podem esperar encontrar classes como hacker, jornalista, executivo e até um astro do rock. Né? Caralho, então, velho. Tem Nomad, Techie, Solos, Netrunners, Rocker Boy, Fixer, Crystal Jock. E são. Vai ter ex-funcionários corporativos que vivem nas estradas com gangues de moto. Especialistas e técnicos cibernéticos que geralmente trabalham sem identificação. Assassinos, mercenários e guarda-costas. Típicos hackers, mas com sistema de interface cibernética implantado em seus corpos. Músicos rebeldes que aproveitam a música para combater a autoridade. Contrabandistas e trapaceiros do mercado negro. Hackers tradicionais que utilizam vírus e aplicativos no lugar da realidade virtual. Jornalistas e repórteres que estão em busca da verdade. Tipo, são umas classes muito esquisitas pra você conseguir lidar com o jogo, mas, mano, eu tô muito, tipo, muito no hype. É, parece bem interessante, né? Uma forma diferente, né, velho? Vai ter a classe desempregada, você fala. É, talvez. É, pô, eu adoro ter mais que Cyberpunk, sabe? É, tipo, seria muito. E esse estúdio aí, eu não joguei The Witcher 3. Acho que só o João e o. Ah, eu já joguei também. Você jogou? É bom, é. Já. É bom, velho. O João comentou que tinha jogado. É maravilhoso o jogo, velho. E então, o mínimo que você espera desse estúdio, assim, é uma coisa excepcional, velho. E o trailer que eles lançaram deles. Meu Deus, velho. É assim, eu já entrei no hype desde sempre, assim. Tipo, eu usei as imagens dele nas minhas apresentações da pós, fiz uma caralhada de coisa. É muito louco. Então, acho que ele vai ter uma coisa aí a agregar. E o mundo do Deus Ex é mais ou menos isso, né? Mais ou menos essas coisas de implante e tal, corporações e então, tal. Acho que seria um MMO que... divertido, diferente, né? Eu lembro que uma vez tinham falado de um MMO do Vampira Máscara. Não sei se vocês conhecem o Vampira Máscara. Não. Vampira Máscara é tipo um... É um RPG de mesa, também um... Eu joguei bastante, na verdade. Foi famoso pra caralho. Porque, era foda. Sempre tinha um malcavidão que cagava a porra toda. Sempre tem, filha da puta. É porque era, tipo, treta entre clãs de vampiros. Só que você vivia no mesmo mundo com lobisomens, sei lá o que. E eles falaram que ia lançar um MMO disso, né? Nunca saiu, né? Era? É meio complicado. Na verdade, tem um baseado, Bloodlines, não é? Não, mas esse ele é offline, ele é single player. Ah, sim, single player. É, que é Vampira Máscara Bloodline. Isso. É bem legalzinho, inclusive. Mas em MMO, tipo, você lutaria por por questões do clã, entendeu? Tem vários clãs de vampiro e cada clã tem meio que uma característica e princípios e sei lá o quê. E como que ia ser a batalha de Malkaviano? Todo mundo gritando com pelado e correndo de lado pro outro? Aí eles têm que fazer, né? Eles têm que parar de avançar, mas eu acho muito interessante. Todo Malkaviano é o Deadpool, tá ligado? Todos os caras correndo louco, gritando. Não, tem umas classes retardadas naquele jogo, mano. Eu nunca... Nunca foi muito, não. Eu prefiro sempre os DD da vida, mas... Mas é isso, ó. 3DT, eu tenho essa porra, mano. Cara, 3DT é de otaku, velho. É a melhor coisa do mundo. É, mano. Tem uns atributos muito engraçados, tipo, você fica gigante. Eu lembro da... Como é que chamava aquele... Ai, Holy Avenger. Holy Diver? Ah, sei, sei, essa história é muito boa. Era um mangá feito por brasileiros, que aí usava esse, e aí fez esse sistema como cenário, como sistema pro cenário desse. Caralho, Avengers é muito bom, velho. Moral, mas era muito otaku, porque ela tipo explodiu uma estrela pra fazer o ataque final dela, de uma deusa lá, mano. Era tipo anime meets medieval, era isso. É, isso mesmo, velho. É. Mas era legal, porque você podia ter essa classe samurai, podia ter várias Sim, classes tem umas coisas assim, bem legais. Assim. É. Saiu um jogo desse, diga-se passagem. Ah, é? É. Ah, que legal. Depois dá uma olhada. Tem uma coisa assim. Mas é isso, eu acho que alguém tem mais alguma ideia aí de jogo? Possíveis mundos? É complicado. Pokémon, cara. Pokémon seria melhor, velho. Mas Pokémon já tem. Pokémon Go não conta. Tem aquele Poketibia lá, mano. Ah, não, tem um nossa Pokémon. Senhora. Na verdade, tem um Pokémon MMO, mano. Não, não. Tem um Pokémon MMO, não é oficial, mas tem. Mas uma hora lança isso daí. Paulo. É? Que? Eu tô gênio. Mano, é Pokémon sei lá o que, que dá uma olhada lá. Bota Pokémon MMO que você vai encontrar. Pokémon Revolution Online? É isso aí? Mas isso é não oficial, ué. Não é oficial, mas fizeram. Mas tem muita gente jogando essa porra, mano. O Diego falou dele aquele dia que ele tava aqui, que a gente tava falando de jogos antigos. É verdade. E ele falou que gostou, mano. O Diego falou do Tibia. Sim, não, mas ele falou também desse Revolution. Ah, falou? Falou. Então tá aí já, né? Digimon tem também, pelo jeito. Eu nunca joguei também. Mas é isso, então. Terminamos? Fechamos por hoje? Não faço ideia, meu Deus. Do que... Do que da funcionaria, entendeu? Porque eu penso muito mais mecanicamente como você faria isso do que a ideia, tipo, nossa, olha aí, fazer um MMO louco nisso aqui, tá ligado? Não, a questão é que assim, não adianta, velho. Eu aprendi uma coisa, velho. É que pra programador não tem como você, por exemplo, fazer essas ideias. O ideal é que a pessoa faça, tipo, uma ideia e tenta implementar, entendeu? Tenta fazer, senão a pessoa não consegue criar, né? Não consegue se superar. Realmente, algumas vezes você tem que colocar uma coisa impossível, mas você vai começar trabalhando, você vai conseguir, vamos dizer assim, materializar a questão, né? Daniel, chefe massa, deu a ideia, fazer MMO de programador, cara. Aí você participa de hackathons. Mano, hackathon, meu Deus, mano. E aí é o seguinte, mano. Cada nível que você sobe, você vai melhorando sua linguagem, né? Você pega uma linguagem nova, né? Você vai se especializando, você tem árvores de... Aí no final das contas, você vira... Como que é? Você vira um... Programador de IA, né? Praticamente. Tem simulador de programador, não? Tem. Como que chama isso? Eu não lembro, eu cheguei a comprar na Steam, mas eu reembolsei. Ele é... Não é esse jogo que você tem que programar pra ir passando as fases, é extremamente complexo. Game Programmer Simulator? É absurdo. Não, não é isso. Não, Game Programmer Simulator. Não. É Game Dev Tycoon? Não, nada a ver. Não, eu esqueci o nome desse bagulho. Pô, esse aqui é de você desenvolver jogo, ou... Mano, era muito complexo, Na verdade, esse aí, cara, como é que fala, Paulo? É tipo assim, você realmente tem que programar pra poder fazer alguma coisa. Ah, tá. Inclusive, não foi muito pra frente. Ele, tipo assim, eu vi ele há muitos anos atrás numa entrevista que o Total Biscuit fez. Não, acho que não tá falando a mesma coisa, não. Não? Não é aquele que você tem que programar a porta pra ela abrir? Não, É novo, tá em... saindo do antecipado. Ah, Turn Oxys, hein? Aí, não sei se matou. Nossa. O Jão é beta tester de tudo, mano. Aí você me matou, calma, velho. Mano. Calma que eu vou achar, velho. Eu vou achar essa bosta, mas... Continue aí. Não, mas não tem pra onde a gente continuar. A pauta... acha logo. A pauta is dead, já. A pauta is dead? Pauta is dead. Só esperando o Jão achar o jogo. Vamos lá, Jão. Diz passagem que hoje é o último dia da promoção da Steam, viu? Tem, se você não compara nada, compra promoção. Agora. Ah, e não estamos sendo. Como é que fala, né? Não é propaganda. É só pra aproveitar, Ciro Bottini, compra. Ah, eu tenho como ver aqui na Steam onde que fica, é meu histórico. É até um perigo esse histórico. Detalhes da conta. Não é aquele que eu te mandei lá, né? Do. Como é que é? Anime Boy Saves Lolis. Uma coisa assim, cara. Eu passei moda aí naquele jogo. É um clone de Doom. É um clone de Doom onde você tem que matar os muçulmanos nada. Eu falei, puta meu que Deus, pariu. Meu Deus, mano. Aqui, eu tô no histórico de compras. Software Inc. Software Inc? É. Cara, ele é pra fazer o jogo, não, velho? Não, você. Ele é um simulador onde você começa construindo a própria casa ou prédio que você vai. Então o negócio já começa no nível The Sims. Aí tem a vida da pessoa, aí tem tudo. Você tem que se preocupar até com o ruído que o ventilador faz no teto e o nível de estresse que isso coloca nos seus trabalhadores. Por que você comprou isso? Porque eu gosto de tycoons, de jogo de... Mas isso é, ele é tão... É porque ele gosta de gastar dinheiro, Paulo. Tá entediado. Dinheiros. Mas tá entediado. Eu reembolsei isso daí. É porque eu achei tão confuso, velho, que foi, ah não, deixa pra lá. A ideia dele é legal, mas eu não consigo... Ah, a execução dele não é muito boa. É, muito difícil. É, imaginei. E você tem que pensar em desenvolver linguagens, estudar as coisas, e desenvolver programas, e ser bug tester pra você vender. Caraca. Rapaz. Eu gostava até de uns jogos desses quando era mais novo, tipo, tinha um que você gerenciava um hospital e tal. Mas, mano, eu perco muita paciência, velho. Tipo, SimCity, mano, tinha uma hora que eu só destruí a cidade, que eu falo, ah, toma no cu, mano. Nossa, nem me fala, velho. Puta que pariu. Achei outra pauta, hein. Achei uma pauta. Ah, não. Pra um programa nosso. Why, God, why? Simuladores, João. Simuladores de morte. Morte simulator. The Sims, velho. Então, nossa. Nunca joguei. Quanto o cara sofria na minha mão, velho. Eu não joguei, então. Mas vamos programar um dos nossos próximos Tanoian sobre simuladores. Eu tenho uma sugestão, mas eu vou deixar como surpresa pro pessoal, que não vou falar. Eita, agora. Eita, pega, não. É, manda no Telegram. vou mandar. Mas é isso então? É isso aí. Vamos fechando então? Vou deixar vocês com a imagem do Nanaki. Nanaki. O novo mascote. É porque, tipo assim, é meio difícil você fazer um mascote, entendeu? Então eu acabei colocando só o Nanaki mesmo. E, mano, o Nanaki é muito foda. Eu não sei se o Aki chegou a ver, cara. A Paulange. A Paulange vai se ferrar. Vou deixar o Nanaki e a Paulange aqui, os dois juntinhos. Cadê o Paulange? Olha que bonitinho. A Palange e o Nanaki. Engraçado que parece a mesma pessoa, né? Só o óculos que é diferente. O pior é que eu achei que era uma foto minha, mas eu nunca tirei uma foto assim, mano. Que raio de foto é essa, que eu tive que achatar a cara do Aki pra ele caber na cara da Nanaki, tá ligado? O chefe Master Terry pior, mano. É, por isso que eu tô me sentindo meio bochechudo. Eu falei assim, mas... Não, eu exprimi demais essa cara. A cara da Nanaki é muito redonda, tá ligado? Eu não consigo colocar. O chefe Master ficou interessado ali, ó. É. O quê? Paulo falou que o Paulo fica muito bonito, assim. Ficou muito melhor, assim. É um convite? Vai pagar vinhozinho? Tem que ter um sushizinho, né? Vinho, sushi, o que mais? Saquezinho quente no copinho quadrado. Ih, rapaz. Eita pega. E depois uma corote. É o Neo esse, Léo, que tá passando atrás. O quê? O Léo perguntou que jogo é esse que tá passando atrás. Ah, é Nioh. Tem na Steam, inclusive, tá barato, eu acho, 90 conto. Tá 95 reais. É, cara, edição completa, velho, muito boa. Isso aí deve ser muito da hora, velho. Eu gostaria de jogar, velho. É o Dark Souls da destruição, Weeble. Velho. O Dark Weeble. Souls Weeble, isso. É, eu só acho o pai ser um ocidental, o principal, mano. Isso eu acho muito pai, velho. Eu entendo a história por trás dele, mas ainda acho pai. Seu Paulo não se sente representado pelo não, não, não. Não mesmo. Não mesmo porque o Ocidente tem um problema de botar protagonistas asiáticos. Falei mesmo. Mas a produção desse jogo é ocidental? Falei mesmo. Não, é da Koitec. O jogo inteiro, essa porra do japonês, mano. Traçado. Tem japonês nessa merda, mano. Aí me bota o único branco que tem é a porra do protagonista. Mentira. Mas isso faz não vou dar spoilers, né? Mas não é o único branco. Vixe, então já não sei. Mas tudo bem. Errou! O imperador do Japão no jogo também é branco. Não, é aquele cara que fazia o Santos. É, como é que chama aquele vilão do Mortal Kombat lá? O filme. Se é Japão é feudal, provavelmente deve ser o Oda Nobunaga, velho. E ele é branco, que eu lembro. Não, o Shang Tsung. Não, o Nobunaga o ele só aparece e fala assim: ha! Eu sou foda demais pra você, vai tomar no seu cu e vai embora. What? Fala no cu. Nossa, trollou. Tá, mas Nobunaga é foda demais, velho. Trosled. Não pode, velho. Ah, não pode ser utilizado. Depois que eles fizeram o Nobunaga Loli, velho, eu parei de gostar dessas coisas. Tá no cu. Os caras exageram no Nobunaga algumas vezes. Mas, ô Léo, isso aí é Dark Souls, mano. Se você não aguentou o Dark Souls. Cara, isso aqui não é Dark Souls, velho. Isso é muito pior que Dark Souls. Não, sim, mas é tipo assim, ele é Souls-like. É Souls-like, mas tipo assim, no Dark Souls você ainda, tipo, levei um golpe, dá pra você correr e tomar essas. Isso aí não dá nem tempo, tá ligado? Você já morre. É, não, são os bichos muito rápido, mano. Mas o Leo não vai jogar, só fala pra ele que não é shounen. Mas é shounen, velho. Eita! Ah, me fudeu jogar com a espada fudida. A fucking stock, uma das melhores armas do jogo, o cara não consegue jogar, velho. É só apertar R1. É tipo o Paulo, Hugo, você falou pra eu fazer essa build aqui, meu, eu não vou fazer isso não, vou jogar do meu jeito. Aí ele faz, toma tipo 80% menos dano no último boss. Eu acho que agora dá pra gente zerar. Não, mas você viu que precisei de técnica também, né? Foi muita morte. Foi muita morte, mas aí depois que ele... É melhor você morrer em 3 golpes do que em meio, tá ligado? Você me sincero. Isso é verdade. Não roda no meu PS2, não tá otimizado. Que porra é essa, velho? Ah, o PUBG otimizou. O beta melhorou muito, velho. Outra pauta, diga de passagem, a gente tem que revisitar o jogo. Estamos no momento trigger ali, ó. Vamos todos revisitar o jogo e a gente vai fazer um podcast sobre ele. O Léo reclama, ele nem jogou o bagulho. Meu, o PUBG só funciona pra quem tem SSD, velho, que é a casa carrega, você pode entrar nela. Que a casa carrega. Eu morri só numa casa, assim, fiquei putaço. Mas enfim. É isso aí, galera. A pauta já. A gente já estendeu pra caralho aqui, assim, troço. Não estendeu pra caralho, tipo assim. Vocês entenderam, né? Sei lá. Entendeu. Não sei. Enfim, vamos finalizando aqui o PUBG Okami PUBG. É bug G. É bug G. É bug P, né? Pode ser. Então, enfim, galera, vamos lá. Finalizar aqui o Tanoia Podocasto. Meu nome é Hiro, eu fui o apresentador de vocês aqui hoje, dessa maravilhosa. Hoje nós temos. Não é bem o Tanoia, é o Tanoia Plus. Aqui, né? Plus Plus, o Tanoia Plus Plus, que a gente tem o Aki. Muito obrigado, Special Edition. Muito obrigado aí a todos que apareceram. Estamos aqui hoje com o nosso co-host, o incrível, o fantástico, o triggerado Paulo Xoto. Galera, valeu e até o final do ano eu morro do coração. Eita porra. Pesadão. Temos aqui também o nosso segundo co-host, o fantástico, o único gerador de MMO Idol Master que existe no país, o nosso querido João Kia Kia. Tô assustado que o Paulo não terminou o podcast falando uma frase comprida, etc. Dizendo quão excelente foi, etc. Você viu só, mano? Hoje eu tô mais sincero, eu tô mais objetivo. Pena mesmo. Que eu não pensei em nada pra tomar seu lugar nisso. Então, boa noite pra todo mundo. A gente tem que melhorar essa dinâmica, João. Tem que melhorar esse samba. E tivemos aqui o nosso querido convidado, o grande Akibaka! Ai, Sagiricha! Saudade desse anime, cara! Quero de novo, uma temporada do Mangá Sensei, Onegashimasu! Bom, gente, foi bem divertida aí a questão. Foi legal que a gente teve até um retrospecto aí em relação a algumas ideias, em relação ao MMO, deu pra poder ter umas ideias. Apesar que eu acho que eu sou meio não criativo nesse ponto, eu sou meio realista demais, né? Eu acho que acabou não ficando muito legal nesse ponto. Mas... É, não adianta, eu não consigo fugir muito da realidade que eu venho na SAI. Mas é isso aí, cara, foi divertido pra caramba. É, adorei meu meme. Encostando. Tá, até o final aí do ano tem uma santa ceia, assim, ó. Eu, João, Aki e Hugo. E vai formando os outros convidados, assim, ó. Tem que botar do Diego, tem que fazer do Diego. É, isso é verdade. E agradeço, como sempre, ter participado desse podcast mais doce que ficou agora. Que é o Tanoyaki, né? Que é aquele docinho de feijão. Agora é o podcast seria queimadinho. A gente fez o Aki virar um raider casual, mais um podcaster hardcore. Exato. Eita, danado! Mas é isso aí, galera. Muito obrigado aí a todos. E nós já vamos nessa. Fui!